paciência não tenho mais. O estresse que toma conta, tolerância é mais que zero pra aquele que desaponta. Realmente tá embaçada, onde vou tem um safado. Todo pra trazer a minha vida, prejudicando o meu lado. Sigo injuriado, quase perdendo a cabeça. Tende a mão pra me subir, mas a verdade quer que eu desça antes. Que eu enlouqueça uma breja pra relaxar, já que a tranquilidade não mora nesse lugar. Disposição pra conquistar, buscar tudo que sempre quis. Se eu ainda tô de pé, porque tá firme a raiz. Sei muito bem quem tá presente, que sempre corre comigo. Mas permaneço sempre esperto, cercado de inimigo. Atrasalado, invejoso, desgosto pra todo lado. Amigo de verdade, é embaçado quem tá comigo, tá ligado? Não dou trela pra otário, nem dou muita atenção pra esse bando de falsários. Fale o que quiser, não ligo pra sua opinião. A minha já tá formada, eu não colo com vacilão. A coisa mais importante pra mim se preocupar: minha família, meus amigos, arrumar um emprego e trampar. Ganhar o meu dinheiro e gastar com o que eu quiser. Você não sabe o que se passa na rua. Vou fazer um trato, eu cuido da minha vida e você cuidar da sua. Paciência no limite, já não aguento mais. Tô cansado de lorota, chega de leve trás. Você vive de inveja e adora uma fofoca. Não vê que desse jeito está acabando sua cova. Paciência no limite, já não aguento mais. Tô cansado de lorota, chega de leve trás. Você vive de inveja e adora uma fofoca. Não vê que desse jeito está cavando sua cova. Sua conduta não engana, inveja é seu endereço. Pra fuder tem um montão, pra ajudar eu não conheço. Desconheço, não esqueço, mau caráter vem de peça. Aponta o dedo e envenena amigos que eu tenho conceito. Sem respeito é desse jeito, megas vão apoar. Paciência tem limite, a mista presta a estourar. Com a ponta da caneta se possa me expressar. Tirando rimas realistas a quem possa cutucar. Pois assim que sigo, assim prossigo, não dá pra ser o que os outros querem, pois que deixem falar. Profissionais da fofoca com o intuito de perturbar. Da minha vida cuido eu, não precisa se preocupar. Paciência no limite, já não aguento mais. Tô cansado de lorota, chega de leve trás. Você vive de inveja e adora uma fofoca. Não vê que desse jeito está cavando sua cova. Paciência no limite, já não aguento mais. Tô cansado de lorota, chega de